Um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre. Quem dera fosse, o instinto no papel é incontrolável. Trabalha a paciência, suporte insuportável, peito manda. Vem o frio na barriga, pra canta igual cigarra, trampa igual formiga, passo a passo, e desse jeito ainda irá voar. As pedras no caminho, te ensino a caminhar na trilha estreita. Ande sob o sol que ainda brilha, safado tem de monte, formando uma gíria, fique esperto. Siga atento e observe. Além da aparente semelhança, eles querem as trevas, queremos fio de esperança. Pareça estar sozinho, saiba quem tá contigo. Silêncio é luxo, caos bate em sua porta. Procure escrever certo mesmo, a linha sendo top. Encare o mundo sem receio, como uma ferida exposta. Pergunte pras estrelas, sem esperar resposta. Não é sorte, é consciência de quem você julga louco. Pensou que tava imune, a casa é de caboclo.